Delta El, transição, Montebar. Afirmativo, você está em qual lugar? Ok, o cotejamento está correto. Chame a torre para o acionamento do táxi, Charlie Bravo Alfa. Solo Salvador Azul 40, corrigindo, 4206 na posição 1 para o acionamento. Aguarde só um momento, Azul 4206, na nave da TAM vai iniciar o táxi agora, saindo aqui do Gate 8, travisão mais 2 minutos. Ok, aguardo 4206. 3567, táxi 165 a base. 3567, livre táxi. Via 4 e Índia. O ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. 3567, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Guardião 01. Guardião 01, boa noite, prossiga. Guardião 01, acionado e pronto na parte do GRAF, longe comando Major Valmir Anderson. Estamos com o POzinho 04, missão policial em volta da seleção. Estimamos um voo de aproximadamente 30 minutos. Teremos decolado pro Azul e manter o nome pé. Sim, já está pronto para decolagem, Guardião 01? Afirmo, acionado 1719. Sim, decolagem autorizada, reporte fora do solo, ajuste no 019, vento 130 graus, 9 nós, Guardião 01. Sim, pelas informações, reportará fora do solo. Tango Lima, Papa Kilo, chama o centro, Recife, 1026, decimal 85, alterne 1025, decimal 45. 2085, 2545, boa. Boa. Passaria 251, chama o centro, Recife, 1028, decimal 8, alterne 1026, decimal 0. Recife, 1288, 1260, 251. Patrulha Salvador, boa noite, Gom 869, saída Arbor, passa 2510. Chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi, 4206. É, Portugal 022, clear for pushback and start, report taxi. Clear for push and start, call you and ready for taxi, é Portugal 022. Confirmaremos com o controle, ok? Inicialmente prossiga na escuta da torre. Afirmativo, 01. 18954, vai chamar. 3567, ponto de espera, visual coronave na final. Gente, o Dan 3567 mantém ponto de espera. Vai manter. Ô Salvador, uma boa tarde, Leão 43 da noite, baixo travado, passando o dono. O Xanem 143, boa noite, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Ele é pouso no zero, Leão 43. 1869 ainda na escuta da torre. Xané 6143, para informação à direita, um helicóptero a 1.000 pés prosseguindo farol de Itapuã, na linha do litoral, sem interferir com a sua aproximação. Avisar o helicóptero, 6143. Chegada a Mari, para nível 050, QNH 190, 19. SG a Mari, Lima 45 DCB para 2000 pés, General 109, autorizado sinal, INS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizando o localizador. Reporte, estabilizando o localizador, boa noite, 645, deixando o dia. Leão 3567, após o pouso do Airbus da Avianca na curta, Lima, mantém pistão no zero. Após a Avianca na curta, vai Leão, mantém no zero, Leão 3567. Olha, 3294, tá? 3294, afirmativo, oi, tá? Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. O 01, gostaria de passar a coordenação controle, para ver se é possível nós seguirmos pela avenida paralela a 1.000 pés, escoltando a seleção. Inicialmente, então, o cruzamento do campo prosseguindo para a paralela, confirma? Não, não precisaria cruzar o campo, não, mas estaria no eixo de aproximação da 1.0. Gente, no momento não há tráfego a reportar no eixo de aproximação. Prossiga na escuta permanente da torre, apenas atentando a aeronave da Tanda e falando agora do 1.0, ok? Ah, excelente, na escuta permanente estaremos em coordenação com a senhora. Puxando a minha 143, no solo de 41, ao liberar via Fox, solo no 21, no decimal 9. Solo 219, vai liberar via Fox. 591. Puxa acionamento, ajuda aqui. Qual o Salvador, Xenai 143, de Vlança Escuta? Xenai 143, Sac Vial, fechamento da Juliette. Porta Leandro da Juliette, 143. Começa. Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Lima, um minuto para a cópia. Para o táxi azul 4206, com 111 a bordo, 111, alterna Fortaleza, 3 horas e 25 minutos. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajustando 019, azul 4206. À direita via Índia, ajuste é 1019, no ponto de espera com a torre 10895, azul 4206. Papapá, Juliette, Serra Lima, na escuta da, do solo? Confirme por gentileza essa localidade? Fica próximo ali a Porto Seguro. É certo, então radial de distância de Salvador por gentileza? A radial de saída, da frente aqui eu vou pegar minha navegação, mas será pelo, saída pelo corredor até na proa de Ilhéus, eu passo praticamente na vertical de Ilhéus. Gente, é, só pra gente confirmar que a gente precisa passar mais cidades do controle, tá ok? A pouso de lá. 3567, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor, 360, 3567. Aeronave da Gol, será autorizado para seguir, ok? Afirmativo, 01. Oi, Salvador, boa noite, azul 40, corrigido. 4206, ponto de espera da 1.0, pronto. Azul 4206, ali mantém pista no zero, boa noite. Ali mantém pista no zero, azul 4206. Senhor solicitado, foi 075. 095, por favor. 095, tá ok. Um minuto apenas para a coordenação, já para a cópia. Aproximando a Juliette, 143. Juliette, Juliette, portão 07-6143. Juliette, 07-6143. Salvador, Leopoldo, Alcira, Tutu, request taxi. Request taxi, Portugal, 022. Tem mais. 0. 27, uma situação de identificação dessa via chegada a mão para 4.000 pés, o QNH, 1019. Descendo via chegada, 4.000 pés, com 1.019 o ajuste, o azul 2715. Alguma restrição de velocidade com o azul? Negativo, velocidade a critério. Grato, azul 27 ou não? Número 645, chame a torre Salvador em 1 no 8, 95. 1895, obrigado, boa noite. Repreensão 94, recebi a chegada para 2000 pés, o QNH permanece no 019, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Recebi para 2000, autorizado para 2000, ajuste no 019, reporte estabilizado, 3294. Pés na linha do litoral sul, sem interferir com a sua aproximação, aguarda apenas a pista livre. Mesmo helicóptero, aguarda no livre, 6400. Brasil 22, clear taxi via 81 Indian, holding point contact tower 118.95, ultimate setting 1019. Ultimate setter 1019, taxi via 81 India and of short runway and contact 118.95. Brasil 22, tenho boa tarde, até a próxima. Papá, papá, Juliette, Serra Lima, pronto para a cópia? Pronto, copiar. Autorizado Salvador para Serra Juliette X-Ray Serra, nível de voo 085, segue conforme rota do plano de voo, inicialmente no corredor Axé, restrito ao número pés até o farol da barra ou liberação do controle, código transponder 5043 e o controle em 120, decima 8. Juliette Serra Lima aprovado conforme, Serra Juliette X-Ray Serra, 085, decima, corredor Axé, número pés até barra restrito. O controle 54, ou 5043, 120 decimal, inicio táxi, cabeceira, solicita cabeceira 17, com 0-3 no PLB. Papá, papá, Juliette, Serra Lima, cotejamento correto, 03 no PLB, parte 4, acionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 1895, tem um ótimo voo, Juliette, Serra Lima. Retrato 5, graça, boa. Azul Salvador, boa noite, azul 2712, sente na informação, papá. Azul 2712, pronto para copiar. Prossiga, 2712. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida será Pucca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, pista 10. Código 5405, controle 120, decima 8. Autorizado 190 para Aracaju. Saída Pucca, transição Aracaju, decolada 10 com curva à esquerda, Golf 677, transponder 5405, controle 208, azul 2712. Correto, 2712, chama para puxa acionamento. Chamar para puxa acionamento, azul 2712. Ciente, Marinha. Boa, Elefa. Boa, Elefa, até 3567. Obrigado, Elefa. Decimal 9. Eco 219, obrigado. Salvador Tower, muito boa noite, Eco Portugal. 022, approaching Taxiway India. Portugal 022, boa noite. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Eco Portugal 022. Escuta, boa noite. Boa noite, no 645, tá que está autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, obrigado. Azul 22, please, for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 9 knots. Okay, for takeoff runway 10, Air Portugal, Azul 22. 3567, chama centro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Recife 288, 1260, centro 3567, obrigado. Papapá Juliette Serra Lima, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Guardião 01 na escuta? Na escuta. A aeronave agora é Airbus Data ingressando na final 1-0 e uma segunda aeronave já para ingresso na 1-7, prosseguindo decolagem via corredor Axé. Posteriormente tem condições de liberar o campo prosseguindo para o setor oeste? Possível, podemos liberar o campo seguindo aqui para o setor sul, próximo ao litoral, próximo ao parque Pitua Sul seria o ideal para nós, sem interferência. Gente, então na escuta permanente, o tráfego decolando da 1-7 era manter o NOMIL na corredor Axé, ok? Afirmativo, não interferiremos, estaremos sobre o continente, aqui próximo à parte de sua turma, visual o coronavírus na final do ILS. Portugal 022, Ibonet 52, Salvador Departure Frequency 120.8. 120.8, creia Portugal, 022. Juliette Sierra Lima, decolagem autorizada, pistão no 7, vento 1,30 graus 8 nós, para informação helicóptero, um esquilo, mantendo 1.000 pés, inicialmente prosseguindo a Pituaçu, sem interferência com a sua decolagem. Tempo do tráfego, curva direita após, uma. Rua 206, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Centro Recife, 12685, 12545, boa noite. Boa noite. 500 pés na sobrevoo em Pituaçu, sem interferência, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus, 9 nós. Levei pouso pistão no zero, tanto 3294, se possível diminuir um pouquinho a intensidade do FAPI. Solo do Salvador, o azul 2591 no pátio 3 para puxa acionamento. Poderia confirmar a matrícula 09 que chamou para o puxa no pátio 3? É o azul 2591, Papatango Lima. Correto, chamou para puxa e autorizado, chamou para o início, tá? 2591. Autorizado push e acionamento, chama táxi, azul 2591. Na escuta? Na escuta. A retaguarda do tráfego da TAM, após a passagem no mesmo, está livre para prosseguir para o eixo da aproximação 1-0 na escuta permanente. Afirmativo 01, grau. Com o helicóptero livre do tráfego, Juliette Serra Lima. Gente, Juliette Serra Lima, prossegue transferência ao controle 120, decimal 8, bom voo, mantendo separação visual com o mesmo. Já está, 208 está presente, grato, boa. Obrigado. Controle em Salvador, boa, esse é o Papapapa, Juliette Serra Lima. Papa Juliette Serra Lima, esse do corredor Axé, na escuta, caso autorizado, solicitaria proa direto destino da presente magnética esquerda 220. Pode até manter meu pé. Gente, voo pro do destino, acione código 5043, mantendo ainda meu pé. O Juliette Serra Lima. Grato, meu pé. 0043, navega direto. Para o nível 085. Ah, especial, 085. 5, grato na sua escuta, Lima. Salvador, tá 3897, pushback, portão 5. Aguarde, 3897. Aguarda. Escuta. Confirma se mantém este setor ou prossegue para afastamento? Manteremos o setor, o limite alto será pitu azul, depois regresso para o campo. Gente. Controle 2715 está autorizado. E o 2715 descia para 2000 pés, e negal no 019 é autorizado. Sinal INS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado, 2715. Solo Salvador, o azul 2591 pronto para o tanque de som. 55 no POB, 4 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão. E a parte principal, Índia, ponto de espera, chame Torres 1895, ajuste 10019, azul 2591. Autorizado o táxi, pátio 3, pátio principal, Índia, chama 1895, com 1019. O azul 2591, obrigado, boa noite. Paulo Salvador, boa tarde, tá 3894. Tá 3894, boa tarde, táxi de Alfa, chamando da Juliette. Chamando da Juliette, tá 3894. Solo Salvador, azul 2712, terminal de carga, puxa acionamento. Aguarde 2712. Guardando, azul 2712. O 02, prossiga. Serviço de tráfego no 1500 pés, aguarde um minuto para cópia. Fui para o Tiberio de Vitar, não. Afirmativo, Guardião 01, informando aqui, vindo 510. Sim, Guardião 01. Quer ficar ouvindo, pessoal? Salzeiro, Chuchu, to fly the intersection, contact the chief center, 126.85, if unable, 125.45. And your request for them. Okay, thank you, sir. We'll contact the 126 left 085 and then 125.5 when I accept your 02. Para o fax, azul 2712. Olimpo 02, pronto para cópia? Autoridade Salvador, Salvador. O nome 500 pés, circuito de tráfego pista 10. Após decolagem, inicialmente curva esquerda, ingressando na perna do vento. O código transponder é o 0121 e o controle vai permanecer na frequência da 2, 118.95. Autorizado, ingresso, decolagem sem parada, pistão 10, vento 130 graus, 7 nós. É, autorizado, decolagem sem parada, azul 2590. Correto, Olimpo, livre acionar, chama para início, táxi, Olimpo 02. Solo, tá 3894, onde está julgando? Gente, aguarde um minuto para o ingresso. Tá 3894. Dois, sete, um, cinco, na escuta da torre. 2715, chame 2, 198, decimal 95. 1895, 2715. 259, pronto para cópia? Pronto, ó, prossiga. Autorizado Guarulhos, em vez de voo 360, via Persoluna 0, Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5420 e o controle 120 decimal 8. Aguarde para o cotejamento. São 3894, ingresse Juliette, porção 03. Observe o pushback do Airbus da TAM, porção 05. Se que mesmo estiver totalmente liberada a passagem, Juliette, porção 03. Juliette, 3894, posso tomar. Chame a 2529, por gentileza. Decola da 90, primeira direita, daí o Leda Monte, da 90, até para Palco Índia. 5420, transponda, 208 o controle, 6259 da hoje. Correto, 6259, chama para puxa estacionamento. Conta bem. Salvador, Golo 645, boa noite, ciente da Papá. Golo 645, boa noite, 1 minuto para a cópia. Solo Salvador, azul 2712 para o táxi, VOB 42, autonomia 340, alterna Salvador, azul 2712. Aguarde para iniciar táxi, azul 2712. Aguardando, 2712. Azul 2591, suba para nível no 60, saída Coral. No 60, na Coral, azul 2591. 45, pronto para a cópia. Autorizado Vitória, nível de voo 360, via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Videv, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no 0. Código 5424 e o controle no 20 decimal 8. 360 autorizado, decola da 190, Nadael, transição Leda e Bidev. Upper Whisky 50, aerovia com 5424 e 1208 ao controle. Bono 645, desejamento correto para posicionamento. Amarelo, obrigado. Taxi 43897. Confirma se for nossa atual de autonomia alternativa? 115 com 5, 3 horas e 50. E a parte principal índia, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste no 0, 19, então 3897. 19 no ponto de espera, torre 1895, então 3897, boa noite. Boa. Alto 2712, táxi autorizado via parte principal índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro, 10, 19. Vende pela índia, torre 1895, grato ao 2713. Guardião 01, prossiga. Nossa missão foi cumprida aqui, estamos de retorno para Salvador. Se não houver tráfego de pessoa azul para parte do GRE, Guardião Armador. Afirmo, sem tráfego, não há tráfego a reportar, reporte na curta final para o GRE, o ajuste no 09, Guardião 01. 09, reportar na curta final, 1. Aguarde para o pushback, saramento 6201. Lembrando via Eco, solo 219, azul, azul 2715. Solo Salvador, o azul 2715, livrou na sua escuta. Azul 2715, táxi autorizado, Alfa Kilo Parte 3, fica atento ao sinalizador, disposição prevista a 3 mima. Alfa Kilo na 33 Lima, vai estar atento, azul 27, vou nos esperar. Juliette, São Zulu com plano para Valença? Pronto, cobre. Autorizado Salvador Valença, nível de voo 060. Após decolagem, curva à direita, subida árvore após árvore direto. Código 0263. Corrigindo, 0127 e o controle no 20.8. Só confirmando o código transponder, 0127. Juliette, estamos no Zulu, cotejamento correto, confio em empate PLB? Faixa 505 a bordo, livre acionar, chame para o táxi, chame 218-95. O Juliette, estamos no Zulu, ajuste no 019. Celeste 201, puxa a sona, chame para o táxi. Chamar a táxi, né, 201. Whisky Hotel Eco, boa noite, prossiga. Estamos com plano para 690 para Fortaleza, para passar. Um minuto para a autorização. Papatango Whisky Hotel Eco, confirme o parte que se encontra? Estamos com uma carta aí, BCA. Sente e o PLB, por gentileza? Sente, pronto para a cópia? Autorizado Fortaleza, nível de voo 390, via Pesulu 19. Subida será Momo, transição Froti, primeira curva esquerda após a decolagem pista 10, código 5425 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, 390, via Pesulu 19. Papatango Whisky Hotel Eco, cotejamento correto? Já está pronto para o acionamento? Não. Papatango Whisky Hotel Eco, quando pronto, chame torre 118-95 para acionamento, táxi e decolagem. Whisky Hotel Eco. 1245 para acionamento, táxi e decolagem. Decolada 08, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa noite. Boa noite, 3897. 3897, boa noite, suba via saída da El, nível de voo 320, contato na zona de colagem. Subindo ao 320 via da El, 3897. Azul 2702, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1130 graus, 89. Iniciando decolagem da 10, azul 2712. Channel 6201. Para o táxi, são 164, bora, autonomia de 4,20, Campinas. Chat. Gente, reporte quando pronto para ingresso. Via Índia, no ponto de espera, 1895. 8, bom voo. 208, grato, 2793. Salvador, boa noite, Azul 2712. 712, boa noite, contato radar na decolagem, curva via saída Puca para o nível 190. Saída Puca para 190, Azul 2712. Olimpo 02, autorizado o cruzamento, prossegue Delta ao ingressar na Alfa, chame o solo 121, decimal 9. Já cruzamento Delta, Alfa, chama a torre, decimal 9. Torre, Salvador, boa noite. Atendo o Hotel Eco para acionamento do HR da IBBA. Lixo que é o Hotel Eco, livre acionar, chame táxi. Calculador, Olimpo 02, Internacional. 02, táxi é autorizado via Alfa, Juliette, pátio principal, Índia, no ponto de espera, chame novamente 2-118-95, Olimpo 02. Autorizado Alfa, Juliette, pátio, no ponto de espera, 2-118-95, gente, livre acionar, chame táxi, Charlie, Bravo, Alfa. Juliette Tango Zulu, decolagem autorizado, pistão 17, vento 130 graus, 8 nós. Channel 6201, está no ponto de espera pronto. Channel 6201, ali mantém pistão 0. Ali mantém, 6201. Papá Tango Juliette Tango Zulu, decolar 214, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, Papá Tango Juliette Tango Zulu. Grau 7, nós. Aqui, quando pronto, inicia na 10, 6201. Vai dar, onde vai de voo 060, Juliette, estamos no voo. Juliette Tango Zulu corrigindo, após 2 mil pés, está autorizado voar direto a Valença. Juliette, após 2 mil pés, autorizado voar direto a Valença, Juliette Tango Zulu. Papapá, Juliette Serra Lima, ao controle. Famílias, Sudoeste, UR Salvador, serviço horário terminado, prossiga 085. Tato agora com o controle de Elzinho, 120, décima 1. Olimpo 02, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Bater no zero, para ver. Só 3897, passou 160, chame centro de Recife, 1251, alternando 3395. Passa Recife agora, só 3897, uma boa noite. Linha 201, decolados 17, controle 120, décima 8, bom voo. 08, boa tarde. Controle, muito boa noite, Xané 62, deram, decolou, vai livrando agora 1800, quando você é direto, Leda? É, 6201, contato radar na decolagem, suba ao 360, autorizado voar Leda, está presente. Leda, presente, 360, grato, 6201. Autorizado ingresso, reporte a Leda e pronto, cabeceiro no 7. Gente, Papá Tango Whisky Hotel Eco, autorizado então táxi via pista à direita, reporte liberando na cabeceira 35 via Taxi Lima. Ok, você pode ficar pela pista, libera na 35 Lima, Whisky Hotel Eco. Olimpo 02, autorizado decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 69. Olha aí, Juliette Tango Zulu. Sim. Apresente para o senhor a mudança de regra solicita 2500 pés como altitude final para o Juliette Tango Zulu. Bom, de voo ISR cancelado ao 319, prossiga a sessão com referência visuais ao 025, Juliette Tango Zulu. Acabou seguindo a sessão 2500 pés, condições visuais, Juliette Tango Zulu. Salvador, boa noite, voo 705. Voo no 705, boa noite, desça via chegada a Gonfe, para 4 mil pés, o altímetro no 019. Via, 4.019, obrigado. Voo 705. 02, decolado 220, da presente autorizado curva esquerda, ingresso perna do vento pistão no 0, reporte para gerar base. Voltará para gerar base, senhor, 02. Papá Tango Whisky Hotel Eco na Lima, chame o solo em 121 decimal 9 para prosseguir o táxi. 219 na Lima, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Papá Tango Whisky Hotel Eco. Boa noite novamente, ingresse no pátio principal, conforme o mesmo, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera torre 1895 novamente. Ok, via Lima, contorno pátio, Alfa, Índia e Salvador novamente, Whisky Hotel Eco. Papá, o meu Charlie Bravo Alfa, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso, pistão no 7. Está na perna do vento, solicita alongar um pouco a perna do vento. Gente, o Olimpo 02 autorizado a alongar a perna do vento, reporte pronto para gerar base. Estará pronto para gerar 02. O nível 160, o serviço será terminado. Após coral, vou em posição Raíra. Após coral Raíra, 160, chamando controle de AUZ 120 decima 1. Ok, vamos lá na posição Raíra. Chamar o controle Léo 201, o azul 2392. Obrigado, amigo. Pode ser para terminar. Obrigado. Seu estimado esposo, valendo. Tá pronto para girar a base, Olimpo 02. Olimpo 02, autorizado base. Aguarde pista livre para o toque arremetido. O ajuste no 019, Olimpo 02. Autorizado base, guardando pista livre, Olimpo 02. Olimpo 02. Escoteu eco, prossiga. Pode decolar aqui da série para quem é. Afirma, critério. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Whisky Hotel Eco, decolando aos 24, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, Santa Fé. Boa noite. Está na final do 0, baixa travada ali para 02. Olimpo 02, autorizado toque arremetida, pistão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Já está permitido o pistão 002. Capitão Eco, boa noite, contato radar na decolagem. Suba via saída Momo para o nível 390. Sobe via saída Momo para o 390, isso Capitão Eco. Salvador, Oceania 6259, portão 7, pushback. Autoridade, chama para táxi, 6259. Autoridade, vai chamar, 6259. Papa Romeo Charlie Bravo Alfa, atenção na possível estrela de turbulência do P3 pousando na 1-0, quando pronto, decolagem autorizada. Pistão na 7, vento 1-3-0, graus 7 nós. Para o táxi, o gol na 645, temos 1-0-9 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Táxi à direita via Índia, ponto de espera Chame 2895, ajuste 1019, gol 1645. Via Índia, 1895 na espera, 1645 convencionado. Papa Romeo Charlie Bravo Alfa, decolar 227, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito boa noite, obrigado. Boa noite. Olimpo 02, socorro arremeteu aos 27, autorizado curva esquerda, ingresso perna do vento, pistão no zero, reporte para girar base. Esquerda 1500, perna do vento, reportando para girar base, Olimpo 02. E Bravo Alfa, decolada. Romeu Charlie Bravo Alfa, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 400. Saída da EL para o 400, Charlie Bravo Alfa. Papatango Whisky, Hotel Eco, controle de voador. Prossiga, Santa Eco. Centro Recife solicitou que voasse em posição Soler, X-Ray, Oscar, Lima, Eco, Romeu, da presente. X-Ray, Oscar, Lima, Eco, Romeu, confirme? Contigo. Ok, Soler da presente, Santa Eco. 019, Oxanem 6259. Realizado táxi, Pátio Índia, 1895, 1019, 629, boa noite. Sol Salvador, boa noite, Azul 2781 com informação Papá para a Vitória da Conquista. 2781, um minuto, cobre a Vitória da Conquista. Seria a saída Árvore Elefa? Afirmo. Controle, também é descida, Azul Elefa, Azul Elefa. O LED estamos no desta com referentes visuais, está presente frequência livre para a coordenação. Frequência livre para a coordenação, está chamando a pula 2134, o LED está no volume. 2134, copiado. Decolada aos 3-1 no controle 120 decimal 8, bom voo. 08, boa noite, boa noite. Boa noite, controle, gol 645, cruzando 2000. Boa noite, gol 1645, contato, radar na decolagem. Suba via saída da EL para o nível 360. Ok, via para o 360, gol 645. Azul 2712, controle. Azul 2712. Agora 190, aproximando-se da posição Conde. O serviço radar terminado. Em Conde, chame controle Aracaju em 120 decimal 3. Okay. autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, saída Arbor, Elefa, após Opilor e após direto Conquista. O controle 120 decima 8, transponder 5435. Desça para 2010, está autorizado a LSF 2010, altímetro 109, é com estabilizado o curso do revisor. 435, responde. Correto, azul 2789, chame no pátio 3, não puxa acionamento. O voo no 705, passando 5.400 em descida, está autorizado a LS, desça para 2.000 pés, o altímetro 109. Autoridade LS 2009, voo no 705. Voo no 645, ratificando, passando 6.500 pés, suba via saída da aero. Ok, via saída da aero, voo 645. Zero, certo. Alfa, controle Salvador. Tá arrumando o Charlie pra voar para controle Salvador. A sua escuta prossiga. Presente, voo em posição pro base. Direto pro base, o Charlie pra voar, muito obrigado. Pronto. Da 6259, linha decola do 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Ali decola do 10, chanel 62 graus. Controle Salvador, escuta leve. Diga. Só para confirmar, você poderia me confirmar o motivo da abertura da nossa rota aqui, é quase 45 graus à direita? Nós vamos passar por Mossoró para depois para Fortaleza? Comandante, foi